Cidade, Estúdio 3D. E vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixa a vida relaxa, tempestade apaga o fogo. Você não olha dentro dos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir. Me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som. Diz que não tem nada bom. Que satisfação é você. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 92 casou comigo. Eles exigem uma explicação. Se sou eu que te incomoda pra te fazer feliz, fiz o que pude. Mas se ao vivo. É isso aí, Campina Grande.